por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E os homens cantam: te agradeço, meu. E as mulheres? Gratidão, Senhor, por tudo o que tens feito em nossas vidas, por tudo que vais fazer. Eu te agradeço, Deus, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Obrigado. Te agradeço.